e como é que é com o Delta, já mantendo 500. Autorizado, controle, o Kilo Romeo Oscar 2500 direto ao morro? Autorizado. Tá. Gente, Mike Eco Delta, então segue a retaguarda do Airbus da TAM, reporte na final da 197, baixado travado, ajuste no 090, vento para 7120 graus, 099. Ativa a retaguarda, aeronave da TAM, para a sequência pela direita, apontada na base, baixado travado, Delta. TAM 31, no 54, livre pulso no 0, vento no 20 graus, 099. Pouso livre, TAM 31, no 54, no 0. Aguarde, Gol 9075. Pro Alexandre 634, autorizaria de já para 2000, da Bigol. Autorizado. 2000, obrigado. Navizera 75, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, poste direto, acena 5405, controle 119.8. Cortejamento correto, chame para puxa acionamento, Gol 9075. 075, aguardará a posição número 3 no setor, ok? Então, 3154, solo 05, libere o via Eco agora, chame o solo 219. Liberado 219, tá, 3154. Mike Eco Delta, tráfego avistado, livre pouso 17, vento no 10 graus, 109. Ok, autorizado o posto 97, Mike do Delta. Cópia. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 230. Decola da 10 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Puca Jambo Caju. Aciona 5165, controle 119.8. O 1884, aguarde, número 5 no setor. Solo tá 3154. 3154, autorizado táxi via Alfa Juliette, o portão 05. Alfa Juliette, portão 5, 3154. Solo Salvador, o Gol 1967, para o táxi 1976, bota. Autonomia de 3 horas e 49, até na Campinas. Autorizado táxi direito, indo até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 010, bom voo, Gol 1967. Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado. Autorizado táxi via pátio 1, correção. Mantenha a posição antes da Juliette, o trip 5490. Afirmo, após a passagem da TR da trip à retaguarda, será autorizado. Gol 9075. Salvador, Gol 1967, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1967, totalmente pronto. Bom. Autorizado a linha aérea decolada 10, vento 120 graus, 129. A linha decola pista 10, Gol 1967. 5490, autorizado que continue seu táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 00. Pátio 1 no Índia. Aqui é com o Delta, em solo controlador 08, estacionar a frequência livre, boa tarde. Táxi. Torre, tá rodando, por favor, Xanamé 3, 04, uma mini meio interno. Estabilizado em elétrico. O Xané 6314, boa tarde, você tem aproximação aguardando, pista livre, ajuste no 0 no 0. 0 no 0 aguardando, Xané 6314. Oxané 6314, vento 130 graus, 109, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Oxané 6314. Voo 1967, decolador 09, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado. Salvador, boa tarde, 1967 da Golden Cola. Voo 67, sobe 360, vigilante. 36, vigilante. Visual com reposicionamento final dona zero. Ciência após o pouso do mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Trip 5490. Azul 4065, poderia por gentileza confirmar a informação? Azul 4065, autorizado o táxi, reporte no através do 62. A aeronave que chamou, poderia repetir? Sala 12, Ribeira direita, enchendo solo 219. Ah, zero, muito trabalho. Salvador, não vou, Oxana 63, para o senhor. Oxana 63, 104, autoridade táxi, reporte antes da Juliette. Trânsito da Juliette, 63. Autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera, quando ela chame torre, 118 decimal 95, ajuste no 010, gol 9075, bom voo. Azul 4065, autorizado táxi até o ponto de espera, seguirá o Boeing da Gol. Quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste no 010, bom voo. Boeing da Gol. 010. Fala 63, com 4, a mais. Mais um 4 carcarados, próxima pista. Vocês têm um primeiro pista agora. Confirma? 63, com 4. Está decolando agora o CIP, está monte, pelo menos. Ciente, Oxenema 3 no 4. Está 3192. De tráfego está indo para a Rua de São Paulo? Afirmativo. Obrigado. 1998. 198, até a volta. 1. Para 04. 5490. 5490, contato radar, sobre 200. 200, tá livre das restrições das 15 milhas, 3 mil, senhor? Livre. Obrigado. Romeu, confere o número 2 para a cópia, aguarde. Afirmo, Dayon. Obrigado. 9075, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 199. Centro Recife, frequência 1251. Confirma? 567 da Trip, solicita coordenar 130 para, se possível, sair da ponte. Trip 5627, confirma o horário do plano. Se você possível, continuar a sair da ponte. Ciente, aguarde. Dar 75 decolado de anomia, chame controle em 1198. 98, boa, 975. Triple 5241, pronto, Fábio. Perfil da Elvida. 1975, contato radar, suba ao nível 180. 180, 1975. Após direto, aciona 5177, controle 119 decimal 8. Voe direto, Ilhéus. Direto, Ilhéus, 19075. Do Romeu, frequência livre para coordenação. 3192 vai estabilizar, já visual, carofo. Completa aproximação visual, 1895. 1895, obrigado, até amanhã. Até. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 240, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto, aciona 5406, Controle 119.8. Decola para 190, primeira curva direita, nada preta. 5406 para fonte, 119.8, controle da Xanã 327. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, a Xanã 327. Sim. Passo para o táxi, o gol no 884. 91 a bordo, 2 horas e 10, Salvador. Autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 010, bom voo, gol 1884. Autorizado, direita Índia, ponto de espera 1895, 1010, gol 1884, obrigado, boa tarde. Triple 5627, confirme o nível do solicitado. 130 para a possível saída com. Ciente. Azul 4065, decolagem azul 19, controle 119.8. 19.8, informa pássaros mortos aí na metade da pista. Confirme? Pássaros mortos na metade da pista. Frente azul 4065. Da torre. 192 passou Simbra, baixou, travou, ciente dos pássaros fortes e dos fracos também. 10 Partiu, prosseguimos, sim, tá leve, vai parar antes da metade. Aqui, estou ciente, o vento é 130 graus, 109. Livre o pouso, tanto 3192, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 884, ó, está no ponto de pele pronto. Pelo 884, mantém o ponto de espera. Mantém. Se 490, direto Petrolina. Gol 9075, chame centro Recife, frequência 1251. Triple 5627, pronto cópia? Autorizada Aracaju, via Golf 677, nível 130, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Conde, aciona 0263, controle 119.8. 1219. 219, essa é a informação, os parafusos estão aqui à direita, um pouquinho antes da taxa e eco. Ciente. 165, cruza 080. Paulo Salvador, boa tarde. Tan 31198, autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Portanel 6327, PAC 70, Salvador, 3 horas e 40, autonomia. Autorizado táxi, direita, índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste na 010, bom voo. Direita, índia, chama torre 118, 95, na 060, 6327, bom dia. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, informação Romeu, quando possível cópia Brasília, nível 320. Oceaner 6321, Brasília, nível 320, copia? Firmo. Autorizado Brasília, via Pesulu 17, nível 320. Decolada 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil Arbor Elefa, aciona 5416, controle 119.8. Brasília no 320 autorizado, decolando da 10 com voo pela direita no perfil da Arbor Elefa. Aerovia Uniforme do Luno 7, porta conforme o plano, 54 no meio, transponde 19.8, controle de saída 6321 no Chanel. Cotejamento correto, chame quando pronto, Chanel 6321. Amaral, o Chanel 6321. Tan 3192 autorizado, ingresso na Juliette, portão 02, parte 1. Juliette, fazendo 2319. 1884, livre decolagem, pista 90, vento 130 graus e 90 mais. Livre decolagem, gol 1884. Azul 4065, chame centro, Recife 1251. Chanel 327 ali, mantém pista 1-0. 1884, decolagem 26, controle em 119.8. 19.8, boa tarde. Eu ligou no 884, saída PUC. 884, contato radar, subo nível 230. Sobe ao 230. 35490, chame centro Recife, frequência 2545. Desça para 2.000 pés, autorizado em LS, ajuste no 0-0. Autorizado 2.000, intercepta a final do ILS, confirme, pode passar pelo abaixo de 4.000. Autorizado. 3.2.1.7. Geleia 6327, livre decolagem, pista 10, vento 1, 2, 0, grau 1, 1 a mais. Legal, decolagem, 1, 2, 0, grau 1, 2, 0. Mike, Eco Delta, prossiga. Romeu, confere. Autorizado P3, altitude de 1000 pés, decola da 17, um curva pela direita. Segue o corredor Axé, aciona 0125, controle 119.8, torre 118.95. Mike, Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, Axané 6327. 6327, contato radar, subiu 240. 240, Axané 6327. O 620, boa tarde, desça para 2000 pés, chegada mar e ajuste no 090. Controle, Axané 6327. Quando possível, por favor, pro de Ilhéus, 6327. Aguarde. Obrigado. Salvador 3217, no curso localizador visual passivo. Sim. 3217, estabilizado no localizador visual passivo. Torre agora 118.95. 95, boa. Torre Salvador, boa tarde, está 3217, uma milha para Índia Serra, baixado e travado. 3217, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 1 a mais. Livre pouso, pista 10, está 3217. 2545, boa tarde. controle, Oceania 6327, solicita nível final 160. Gente, 160 autorizado, voo direto em Leões. 160, direto em Leões, 6327. Solo 35, livre pista pela direita, solo em 1 no 219. TAM 32, 17, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, portão 0, 1 no pátio 1. Alfa, Juliette, pro 0, 1, TAM 32, 17. 500 pés, confirme decolagem de Terra Índia. Terra Índia é com Índia. Cliente, autorizado cruzamento da final, reporte visual para o local de pouso. Lima. Autorizado Campina Grande, via Zulu 1-0, nível 370, decola da 1-0. Com a primeira curva pela esquerda, segue o perfil Pucas e Pá. Aciona 5427, controle 119.8. Cotejamento correto, chame quando pronto, gol 1966. Até táxi, eu acho que reporte para ingresso na pista Mike Delta. 327, chame centro Recife, frequência 1251. 241, prossiga. 2000 pés, ajuste no 090. O ingresso na 197, reporte alinhado e pronto para decolar. Trip 5241. Autorizado 2000 pés, chegada a mais. Como é que é o Delta livre de colagem pista 17, vento 110 graus, 0 nove nós. Frequência livre. Aqui é cuidado, decolado 241, no controle em 1 no máximo 8. Aqui é cuidado, pela escuta. Temo, passou pro controle, Delta. NF do 1620. 620, torre 1895. 1895, confirme? Firmo. 620. Controle Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, direto Manatí. Afirmativo, só que é direto P3, ok? Papa Romeu, salve Papa Tango Romeu, está encostada na P3, ok? Afirmativo, pro direto. Viu, pés, Mike, Eco Delta. Salvador, muito boa tarde, gol no 620, baixou e travou. Gol 1620, tem livre pouso, pista 90, vento 1-10 graus e 90 mais. Livre pouso na 1-0, gol no 620. Solo Ocean Air 6321 na posição 612, puxa acionamento. Coordenação com a equipe de solo. Desconsidere, Ocean Air 6321, aguarde. Aguarde. O 620, solo 45, livre pista pela direita, solo em 1219. Confirma a frequência? 121, decimal 9. Então, 219, vamos no 621. 627. Gol 1620, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do Gilete. Alfa, reporte antes do Gilete, 1620. Autorizado táxi, parte 1 no Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste na 010, gol 1966. Ocean Air 6321, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Gente, após a passagem do Gol, está autorizado o Ocean 6321. Salve Salvador, muitíssimo boa noite. Tá 3155, centro da Serra, autorização Guarulhos, nível 340. Tá 3155, aguarde para a cópia, Serra confere. Vai de boa, obrigado. Espera. Gol no 620, manterá antes da Juliette, aguardando o portão 612 ser desocupado pela companhia, ok? Gente, manterá sempre da Juliette, aguardando o portão 620. Tripe 5627, autorizado táxi, veio a parte 1 no Índia até o ponto de espera, quando ela chama torre 118, decimal 95, ajuste na 010. O 1966. Autorizado a linha decolar, pistão 10, vento 1, 10 graus, 109. Tente ao ATR da Trip, taxando até o ponto de espera. Gol no 620. Após o táxi, gol 1620. Coxa na 6321, prossiga. É uma curiosidade, eu estava limitando o nosso pushback, era o avião da Gol, né? Correto? Afirma. Tá. De repente sirva como agilizar o trato na próxima vez. A gente entra, no momento que a gente pediu o push a primeira vez até, começamos o push efetivamente, foram 6 minutos. Dá para ter acionado e decolado até, então, não sei, apenas uma crítica construtiva. É que a aeronave da Gol já tinha finalizado o pushback, só estava aguardando chamar para o táxi só. Aí se eu puxasse o senhor, ia preteria a aeronave. Ah, mas a gente ia decolar antes de decolar, acho que não teria problema, tudo bem. Para o táxi, 1, 2, 3 a bordo. Autonomia de 5 horas, alternando Goiânia. Fazer o 4462, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado, travado. Reportar. 95, ajuste na 010, Oxana 6321. Ponte perto, 295, não tem 0, ligado. Passo aqui. Por favor, 9,5. 998, bola 966. Motorista Salvador, gol no 966, boa tarde. Boa tarde, 966, contato radarço, nível 370. 370, gol no 966. TAM 3155, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, ex-MAP, após direto ao Wake, após direto Mi, após conforme roda do plano. Nível 340, decolada 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, após direto Bridge, aciona 5424, controle 1119.8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340, direto Pesulu 10, ex-MAP, via Wake. Contagiamento correto, chame quando pronto. Gente, direto rotatório, reporte visual com campo. TAM 3155, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, em coordenação com a equipe de São Lojão Barotax. Após a passagem da aeronave da Gol, coordenação vai iniciar, chamar para o táxi. TAM 3155. Sete visual com tráfego nacional da Nova Zero. De passagem da MM, está autorizado a NEA e manter pistão zero. Paulo Gol 097, boa tarde, autorização com fim. Gol 097, informação em curso em A Serra, com fins 360, copia? Sim. Autorizado com fins, via Pesulu 16, nível 360. Decolada 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda. Após direto bridge, aciona 5447, controle 1119.8. 1698, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste 10, 10. Para posicionamento Gol 1097. É. Os 231 no chegada na área, ajusta no 000. Quando pronto, desça para 4 mil pés. Azul 4462, solo 855, livre pista para a direita, chame controle solo em 1219. Pela direita, solo 4462, boa. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Jerem 321 ali, mantém pista na zero. Meia 27, decolar 256, chame controle em 1198. 1198, grato. Controle Salvador, é o trip 5627, tem colônia, se escuta. Nível 30, na Conde, 5627. Solicita lá presente, Conde. Exato. M3, 2-1, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus e 1-0 nós. Acionamento por conta e risco, trip 5241. Dois, dois, três, um, abandonando 170 para o 040. 5-5, pronto para o táxi com 154, não tem nada nenhum, autonomia 4 horas. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 010. 3155. Azul 4462 vai dar passagem ao Airbus da TAM à esquerda. Após a passagem do mesmo, está autorizado ingresso na Juliette, o portão 0341. É só esposa, pistão na 7, correto? Ah, sim, mas... 20 quilos Romeo Oscar, está autorizado uma base pela direita, reporte nacional da pista 1 na 7. Acordo, cara, base. Xenê 321, decolado 259, controle 1998. 1981, 6321. Controle Salvador Ocean 6321, na saída Arbor. É 321 no contato radar, suba ao nível 320. 320. É, pode voar borda presente? Autorizado, cumprindo a restrição. Certo. Controle Salvador, passaria 2231. Prossiga. Autorizaria, se possível, da presente voar ETAP? Autorizado. Presente, TAP, 2231. Estacionamento no 1-0. Em coordenação com a equipe de solo, chamar o táxi, gol 1097. Em coordenação, 1097. 3.000 km. Tudo Romeo Oscar, está autorizado o pouso na pista 1-7, vento 1-2-0 graus e no 1-9.